queria poder voltar no tempo. Poder voltar no tempo. Como eu queria poder voltar no tempo. Poder voltar no tempo. Como eu queria poder voltar no tempo. Poder voltar no tempo. Como eu queria poder voltar no tempo. Vida dura, passado recente, lembrança vem na mente, coração se emociona, tarde demais. Eu só queria poder voltar atrás, recomeçar, consertar, conquistar tudo de novo. Por socorro, hoje clamo, ó meu Deus, por favor me ajude. Uma atitude como essa nunca tomei, mas hoje sei a importância que isso tem. Me perdoe, pois só agora compreendo. Estou sofrendo as consequências dos meus próprios atos. Me arrependo, não sei se tempo desesperado. Assim me sinto, não pensei antes de agir. Agora estou aqui sem saber o que fazer. Sobreviver, a única esperança que restou. Por não acreditar nas palavras do meu Senhor. Aqui estou, entrei nessa pra ganhar. Saí perdendo, agora creio tudo tem o seu momento. Momento, eu queria poder voltar no tempo. Falhei, a Cristo eu neguei. Um crente no portão de casa eu rejeitei. Nem dei ouvido, ser um bandido, essa era minha rotina. Vendendo morte e a prestação em cada esquina. Minha família passou a ser uma quadrilha. Fortemente amados de Cristo, afastado e o resultado. Aqui estou eu jogado no chão. Agora entendo, o mundo não passa de ilusão. Então, e aí ladrão, acorda pra vida. Pra todas as coisas Cristo tem uma saída. Ilusão que invade a mente, chapado de entorpecente. Não vira, Deus tem o melhor para você. Então creia, seja forte, e antes que o tempo se esgote, mudar de vida, valorize as dádivas de Deus. Você tem talento, então pratique-os ou só lamento, lamento. Deixa eu